Essa mensagem que vamos passar agora através desse rap está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, que nos ensina que muitas vezes existem amigos, amigos de fé, que são mais achegados que irmãos. Talvez um grande homicida de alma arrependida, sem esperança de um dia vencer a guerra perdida. Tudo é pejorativo se a gente não tem uma missão, se as metas foram levadas pelos ventos da depressão, se a alma está cansada e não se sente amada. O tempo é uma espada molada e bem afiada, venenosa e programada simplesmente matar lentamente. Melhor lhe fora morrer subitamente do que vegetar no leito como um doente e ver a esperança se esvaindo vagarosamente. Talvez outrora um visionário virtuoso e esperto, quem sabe não tivesse terminado os maiores projetos. Quem sabe um pai de família potente aos olhos da filha, que se rasteja enquanto se humilha numa grande matilha, com as mãos estendidas e um coração voluntário. Quem sabe por piedade lhe cai alguns bons denários, mais fácil passar os hipócritas mercenários e tomarem a força todo seu pobre salário. Ao fim da tarde ele faz uma prece: permita, ó Deus, que um dia eu encontre o bom mestre, que eu deixe de ser aquele grande monstro terrestre e que eu internalize tão somente o que me fortalece. Reclinando a cabeça sobre uma pedra, enquanto tenho o corpo aquecido pelo pó da terra, é neste momento que se acalma a furiosa guerra. A noite se inicia enquanto o dia se encerra. Será que é miragem? Será que é de verdade? Alguém, por favor, me traga uma boa mensagem. Alegra-te, irmão, na paz do Senhor, mas chegou em Cafarnaum Jesus Cristo Salvador, Leão de Judá, a raiz de Davi, o príncipe da paz, Jesus Cristo, o Rabi, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Cordeiro. Acabamos de ouvir que os últimos serão os primeiros. Cada um pega de um lado de sua cama, aquele pobre sujo esmundo tipo um porco na lama. Tava meio pesado, era o peso da culpa, mesmo fatigados eles continuaram a luta. Alguns hipócritas olham de longe com um olhar de pena, enquanto um dos quatro diz: vai valer a pena. Tenham fé, meus irmãos, perseverem comigo. Uma voz frágil do leito dizia: obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Chegando na casa onde Jesus Cristo estava, a multidão comprimia, o apertava. Todos chegavam para ouvir o que Cristo falava. Uns queriam curas, outros ouvir sua palavra. Um dos quatro amigos teve uma grande ideia, era a única forma de passar pela plateia. Inspirado por Deus, ele deu sua opinião. Sua ideia foi um grande espanto para aquela multidão. Vamos, me dê as mãos, meus aliados. Se juntarmos nossa fé, o levaremos ao telhado. Todos assustados olharam para cima. Será que aqueles homens são loucos suicidas? Desçam daí, ei moço, desçam daí. Num passo em falso, todos vocês podem cair. Naquele momento, o pobre já começou a sorrir. Estava bem perto de Jesus Cristo, o Rabi. Bye. cercado. Enquanto os que estavam dentro da casa se assustaram, os que estavam do lado de fora admiraram. Um raio de sol penetrou por entre o telhado, e junto deles descia um homem atado. Jesus, vendo-lhes a fé e aquele pobre coitado, disse: homem, estão perdoados seus pecados. Um grande alvoroço então eles criaram, escribas e fariseus então gritaram: este diz blasfêmias, quem pode perdoar pecados se não Deus? Deve ser apedrejado. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse aos hipócritas: esperem um momento. O que é mais fácil dizer: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levante e anda este pobre coitado? Para que saibais que o filho do homem pode perdoar, filho, toma a sua cama e comece a andar, andar, andar. Coitado, tipo um porco na lama. Agora corre saltitante levando sua cama. Ficaram emudecidos escribas e fariseus, e a multidão atônita gritava: glória a Deus! Jamais vimos tamanho sinal vindo do céu. Verdadeiramente este é o Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Verdadeiramente este é o Deus Emmanuel. Nós também fomos assim, deprimidos, cabisbaixos, sem um objetivo, sem um rumo na vida, fragilizados e marginalizados. A busca de um milagre. Mas o Espírito Santo nos tomou em suas asas e nos fez voar bem alto, e nos fez cair de paraquedas na casa da vida. A casa onde Jesus Cristo está, esta casa é a casa da vida. E Jesus Cristo quer fazer do teu coração a casa da vida. Deixe com que Jesus Cristo entre no teu coração. E então, Ele curará as suas feridas, perdoará os seus pecados, e o milagre acontecerá em sua vida. Paz.